Então, pessoal, agora a gente vai gravar essa sétima sequência aqui, que é a sequência de Fá maior e com seu relativo, que é Ré menor. Então, vamos agora tocar a sequência de Fá maior, observando os graus de cada acorde, que estou embaixo de cada acorde, né? E fazendo esse dedilhado que estão fazendo desde o início. Começando. Fá maior, que é o primeiro grau, quinto grau, que é o Dó sustenido com sétima, Fá maior, que é o primeiro grau, Fá com sétima, Si bemol maior, que é o quarto grau. Volta no primeiro grau, Fá maior, Dó sustenido com sétima, que é o quinto grau, e resolve no primeiro grau, que é o Fá maior. Bom, agora a gente tocou essa sequência de Fá maior, vamos tocar o seu relativo menor, que é o Ré menor, observando os graus que estão embaixo de cada acorde. E sempre cantar o nome de cada acorde. Então vamos lá começar aplicando o mesmo acorde. No caso dos acordes, no acorde de Ré menor, eu vou alternar a quarta corda com a quinta, fazer essa alternância, né, para ficar interessante. Então tem que Ré menor primeiro grau. Eu estou alternando o polegar com a quarta e a quinta. Agora o quinto grau, que é Lá com sétima. Volto no primeiro grau. Agora eu vou fazer um acorde Ré com sétima, tá, pessoal? Agora eu vou para o quarto grau, que é o Sol menor. Quinto grau, que é Lá com sétima. E resolvo aqui no Ré menor. Então, pessoal, a gente gravou aí essas sete sequências, né? Sempre observando os graus embaixo de cada acorde, as suas sequências maiores e menores, né? O menor relativo do maior, e só reafirmando quando estiver harmonizando alguma melodia no tom maior, não conseguir encontrar o acorde. Aí procura no seu relativo menor, que provavelmente vai encontrar. Se está no tom menor e não conseguiu encontrar o próximo acorde, procure no seu relativo maior, que também provavelmente vai achar, né? Música tradicionais geralmente fica dentro dessas sequências que a gente estudou aqui hoje. Mas a gente vai falar muito mais. Isso aqui é só o começo da nossa harmonia. A gente vai falar muito mais a respeito desse tipo de trabalho, de harmonização, de como harmonizar a música. Outra coisa, é interessante a partir do momento que decorar cada sequência dessa, cada acorde, ter esse som dentro do ouvido de cada acorde, procurar sempre aquelas músicas mais conhecidas para fazer as harmonizações, mesmo que não saia perfeito, mas tem que tentar, viu, pessoal? Tem que tentar. Ah, eu fiz uma harmonização, mas ficou ruim, não está dando certo. Volta, faz, vai fazendo de novo, tá? Vai tentando, porque isso o ouvido ele vai lapidando, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só e logo teremos aí muito mais conteúdo aqui neste blog. Um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.